Comandante Salvador, Otá 3-1, 5-2, boa noite, Puca, Aracaju. Contato, submarino 310 na saída Puca, Jamaracaju, então 31 no 52. Puca, Jamaracaju, 310, 3152. Pode voar, Aracaju. Aguarde, irei consultar o centro. Ok. Salvador, boa noite, Trip 5... 317, perfil da MOMO. Trip 5317, contato, submarino 380 na saída MOMO, COG no após trova. Trip 53197. Ok, 7, MOMO, COG, atenção, prova. Então 3152, senta, autorizou direto Aracaju. 3152. Trip 5317, suba, restrito agora pelo centro, ao nível 280, restrito ao 280. Restrito ao 280, 5317. Salvador, boa noite, 06. Boa noite, contato, submarino nível 390 na saída Puca, Jamo, após IPA. Itapuca, após Zipa, Gama, Zipa, gol no 606. Uno 52, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 2545, TAM 3152. 2685, 2545, boa noite, TAM 3152. Gol 994, na saída Puca, Jama, Porto Aracaju, Colina P350. 350, gol 994. Sou 317, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 2545, triplo 53, 17. 2685, 12545. Muito obrigado, eu tenho boa noite. Boa noite, boa viagem. 6606, chame Recife agora na frequência 12685, alterno 2545, gol 1606. 1285, 1245, gol 1606. Santoni, Salvador, gol 896, cruzando 1800 pés, perfil da Buca, Aracaju. Boa noite, 96, contato, sul mantém 370. 370, gol 896. O 994, vou ir direto a Aracaju. Direto a Aracaju, vou 994. Chame Recife agora na frequência no 2685, alterno 2545, gol no 994. 2685, 2545, 994.